Portal do Arrocha. E agora que eu finalmente encontrei a minha metade, a minha paixão, quero te confessar e que não dá pra esconder. Está na cara que eu amo você. Chegou que o Lemos, o top da sofrência. Quero falar de amor, falar de nós dois, o que aconteceu antes e depois do primeiro beijo e da sensação que marcou o meu coração. Eu não conhecia a força do amor. Quando eu te conheci, e agora que eu me finalmente encontrei a minha metade, a minha paixão, quero te confessar que não dá pra esconder. Finalmente encontrei a minha metade, a minha paixão. Quero te confessar de que não dá pra esconder. Está na cara que eu amo você. Eu falei, o top da sofrência. Eu não conhecia a força do amor. Eu jamais pensei eu ia alguém assim. Foi tão envolvente, especial quando eu te conheci. E agora que eu finalmente encontrei a minha metade, a minha paixão, quero te confessar e que não dá pra esconder. Está na cara que eu amo você. E agora que eu me finalmente encontrei